noite, boa 968, final LF. João Capir. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, voo 168. Continua aguardando 168. É Portugal 022, airborne 21. Contact Salvador Approach Control 120.8. SP 022, 120.8, boa noite, muito obrigada. Boa noite. Salvador, boa noite, SP 022, crossing 1200 feet. Portugal 022, radio contact from departure, climb to flight level 370. Formal departure. Portugal 022 on normal departure, unable to comply, restriction level 110.15 miles from Sierra Victor Delta. Portugal 022 cleared or cancelled all restrictions ahead, Portugal 0222. Portugal 022 with no altitude restrictions, climb level 370 on normal departure. Romeo Delta, Charlie Juliette, desça para 2.000 pés, ajuste 908, canceladas as restrições em Pelô, autorizada final de ILS, que foi repasse estabilizado. Descendo para 2.000, quente do cancelamento das restrições, reportará estabilizado, Delta Charlie Juliette. Lima, Foxtrot, controle. Prossiga, mais Foxtrot, Lima. Foxtrot Lima, chame Recife, frequência na 251, alternando 13395. 251-13345, muito obrigado e boa noite, Mike Foxtrot Lima. 13395, de 90. 13395, muito obrigado e boa noite, Mike Foxtrot Lima. Que bom dia, tá? O 9033, chame Recife no 251, alternando no 3395. Recife no 3395, né? Abatango Romeu Tango Golf, controle. O Tango Golf está ingressando, espaço aéreo Golf tem frequência livre da presente para serviço de informação e alerta. Chame Recife na 2685, alternando com 2545. Com 2545, 2545. Chame Recife, 12685, alternando na 2545. 2685, alternando 245, o 4206. Alternada 12545, 125.40.5. 2545, a 1006. No solo 25, libera a direita, solo 121, decimal 1. Direita, 121, 1, bom número, 68. O Papa Papa Juliette Golf Vieta no ponto de espera para 107. Papa Papa Juliette Golf Vieta. Autorizado a alinhar e manter pista 17. Vou ter uma viatura que vai ingressar na pista. Eu vou aguardar a liberação da mesa para sua decolagem. Mantenha a posição alinhada. Alternativo, manterá a cabeceira 17 aguardando a liberação da pista. Juliette, bom dia. Além disso, número 2 para decolagem de Salvador. Previsão para decolagem 5 minutos. Juliette, Golf Vitor. Afirmativo, manterei a posição da cabeceira 17 por mais 5 minutos, aguardando a autorização para decolagem. Juliette, Golf Vitor. Correto. Azul 9641, autorizado a decolar. 160 graus, 08 nosso. Autorizado a decolagem, próximo 0, azul 9641. 2637 da Azul, com a Golf para Porto Seguro. 37 da Azul, informação em curso é a Hotel Porto Seguro, eu tenho aprovado o nível de voo 280, confirme seu local de aportamento. Nós estamos ao lado do Gol na parte 3. Parte 3 ao lado do Gol corteado, só estou pronto para cobrar. Pronto. Azul 9237, autorizado para Sierra Bravo, Copa Sierra, via Apple Whisky, Apple Whisky 50 até Bidev, após direto Sierra Golf Romeo, nível de voo 280. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição Bidev. Controle 120, decimal 8, transponder 5533, azul 9237. Autorizado aeroporto Porto Seguro, nível 280, decola 50, curva direita da El, transição Bidev. Recebe para o exterior, 50, sobe 10, depois direto. Porto Seguro, 208 controle, 5533, transponder azul 9237. Protegimento correto, azul 9237. Chame no parte 3, pronto para o pushback e acionamento. Autorização de pouso, acuse com trem abaixo de travado. Tráfico com trem abaixo de travado, Delta Charlie Juliette, intenções de pouso na 1-7, ok? Intenções de pouso na 1-7, ciente. Chame para o cancelamento, informo que tem um tráfego alinhado na cabeceira 1-7, aguardando mais alguns minutos, cerca de 4 minutos ainda para decolar da 1-7. Então, ingressa lá no circuito pela direita e aguardará para girar base pela direita, pista 1-7, Papa Romeo Delta Charlie Juliette. Tensão reduzida aqui para poder dar o tempo do tráfego. Papa Romeo Charlie Mike India, após decolagem, mantém a proa até 2.000 pés. Autorizado a decolar, 170 graus, 10, nosso. 7, autorizado a decolar e vai manter a reta até 2.000, Charlie Mike India. Caso tiver algum embrólio, algum tempo de espera, o Delta Charlie Juliette consegue mesmo aí para 1-0, ok? Gente, Delta Charlie Juliette. Chamará aí para o cancelamento, caso avisará antes, perguntará se estiver tranquilo, se não pouso direto no 1-0. Papa Romeo Charlie Mike India. Confirmo manter por até 2.000 pés, decolou os 2.9, chame o controle em 120, decimal 8. 1208, mantendo por até 2.000. Direito de direct posterior, muito obrigado. Pulando. Controle, Papa Romeo Charlie Mike India. Charlie Mike India, contato radar na decolagem, Tupal 230, saiu da Momo. 7230, saída bomba, tá restrito até 2.000 aqui antes da curva, ok? Gente, mantém a reta de decolagem até 2.000, depois suba a 230 direto bomba. Grato, 230 após 2.000 direto bomba. Controle Salvador, azul 9641, solicita pro Edmopso. Tem a predileto 9641, não temos 3 passos em aproximação, tá, pelo setor sul de Salvador. Certo, azul 9641, obrigado. 7, Juliette. Papapá, Juliette, Golf, Vitor. Autorizado a decolar pista 1-7, 1-7-0 graus, 1-0 nosso. Afirmativa, após o controle 1-2-0-8. Mantenha a escuta iniciando a decolagem, Juliette, Golf, Vitor. Sim, após a decolagem pode fazer autotransferência para o controle. Boa noite. Boa noite, obrigado. Até a próxima. Azul 2781, autorizado a linha e manter pistão no zero. A linha aqui na lanterna Azul 2781. Senhoras e senhores, aguardando para girar a base. Bem, Querido girar base, chame na final da 17 com o trem mais travado. Papa Romeo, Delta Charlie, Juliette. Dando reportada na final, Juliette. Solo, Oxalé 9012, boa noite. Flávio 012, boa noite, informação em curso é a Hotel. Para Guarulhos eu tenho aprovado nível de voo 380, o senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia e sentido Hotel. Oxalé 902, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 380, pista em uso no zero. Primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120.8. Transponder 5574, Xener 9012. Autorizado para Guarulhos, nível 380, rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita da El Motiva, controle 208, transponder 5574, Xener 9012. 9012 é saída da El, transição Motiva, Xener. Saída da El, transição Motiva. Correto, cotejamento Xener 9012, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. No 4 chamará, obrigado. Leta, e após Motiva, Juliette, Golf Beta. Putgirl 022, contact receive central frequency 126.85, if enable 125.45. Putgirl 022, 126.85, backup 125.45. Muito obrigada, uma boa noite, até a próxima. Até a próxima, bom voo. Muito obrigada. Delta Charlie Juliette no solo 33, qual o local de estacionamento? Delta Charlie está na Aerostar. Livre táxi à direita para Aerostar, estacionar a frequência livre. Spoke Island, descent flight level 060, via Mile Arrival. 060, Mile Arrival, Mile Arrival, Mile Arrival. 120.8. 120.8 é o controle azul 271. Controle Salvador Buenas, azul 271. 2781 Buenas, contato Radana de Colagem, Cidão 160 e a Árvore Elefa, confirmo que você tem condições de cumprir a restrição máxima da carta? A máxima negativa, o azul não cumpre. Salvador é o voo 1705, pushback acionamento está na remota. Remota do pátio principal, aprovado o push acionamento, o voo no 705, chame táxi. Sim, copiado, remota 13, voo no 705. Uno 288, alternando no 260. Uno 288, alternando no 260, azul 964, tchau. Tchau. Piada da pista 17 para Sierra Bravo, versão Sierra Delta Charlie Oscar. Repare a saída da El Transição Motiva e aguarde um minuto, cópia para voltar no novembro com Fox Start. Afirmativo, Sorocaba da El Transição Motiva. Salvador, boa noite, está 3850, informação boa. 3850, deixa o controle Salvador, acione a identificação, dessa 070, via chegada Mário. 070, chegada Mari Lira. Fortaleza provável seria a Momo Transição Frutti. Eu reporto que a transmissão estava muito baixa, eu quase não entendi o que o senhor falou depois. Delta Lima Mike, infelizmente não tenho o seu plano por agora. Confirme somente o horário dele, Delta Lima Mike. Delta Lima X-Ray, 23h15, ciente, aproximadamente 10 minutos, eu teria seu plano pré-aprovado aqui em minha tela. Assim que eu tiver, eu chamo o proprietário Delta Lima X-Ray, aprovado inicialmente a Momo Transição Frutti. Ok. Copacabana November Echo Foxtrot, pronto para a cópia. Autorizado para Sierra Delta Charlie Oscar via a rota apresentada no plano de voo, nível de voo 430, pista em uso no 7, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, norte, voa conforme plano, senhor. Controle 120.8, transponder 5010, Papa November, Echo Fox Touch. Primeira curva à direita após decolagem, pista no 7, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa Monte do Chão. Senhor, qual o problema? Para o táxi Gol no 705, 163 a bordo, 3:10, Guarulhos. 165, 3:10, Guarulhos? 163. 163, 3:10, Guarulhos, confirma? Afirmo. Copiado, 1705, PEX aprovado, parte principal, Índia até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0, no 8. Ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, 1705, tem um bom voo. Gente, vira até o ponto 0, 1995, obrigado, bom trabalho. Novembro é com Fox Trot, por gentileza, qual o B? 0 para 1-6-0, Alfa-Tango 7-2, Azul. 7-1-8, para informação, tráfego, posição de 1 hora, 2 milhas, rumo ao Nordeste, livrando 0-9-0, para nível de voo, para 2 mil pés, Eco 9-0 da companhia. Move no 43, tem livre full estacionamento, chame táxi, gol no 099. Afirmativo, 1-3-3-9-5, 1-2-5-1, é isso? Firme. Obrigado, uma boa noite. 2781, anda presente direto, Elefa. Elefa dá presente, azul 2781. Delta 084, descend to 4,068, 1018. You cleared from cancel the restrictions at ETAP intersection. 4,018 and restriction at ETAP? There's no restriction at ETAP intersection, Delta 084. No restriction at ETAP, o tempo 3858, livre de restrições, deixa para nível de voo 050. Livre das restrições, descendo direto para o 050, campo 3858. Voo no 705, ponto 090. Mas quem vai confirma na Prodinista? Afio, Prodinista. 0 grau, 089. Gente, autorizado a alinhar e decolar Gol 1705. Como recebe agora? Mike India, substitui diretamente ao centro, na frequência no 2685, alternando no 2545. 2685, confirma a secundária? No 2545. 2545, grava. Salvador, o 1099 com 171, 3 horas, Uberlândia, pronto para cá. Uberlândia, 171, 3 horas, copiado. 1099, táxi aprovado via parte 3, parte principal, Índia, ponto de espera, pistão 0, ajustando 08. Ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 18, decimal 95, 1099, tem um bom voo. 895 via Inter 99, obrigado, boa noite. Approach 101, direct, Navigator report established, all localizer. 2001018, clear, left approach, right, 3197, hotel com a Ferry, Galeão, tem um 360, já aprovado, pronto, cópia. 3197, autorizado para Serra Brava, Golfo Lima, via Upper November 857, hotel Morro Sul, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Lida, após Lida voa direto, posição Irume. Controle 120, decimal 8, aciona 50 no 1, tem 3197. Cotejamento correto, então 3197. Chame então para o pushback acionamento, confirme somente seu portão. 037. Salve Salvador, boa noite, acionar 9012 no portão 4 para o push acionamento. Portão 4, aguarde para o pushback acionamento, já aproximadamente 4 minutos. Gente, aguardando. Salvador, boa noite, Jesus, 099, mantém o ponto de espera. Papapá, November Fox, Lili Taxi, chama para ingresso. Fala um segundo, como todo mundo prepara a aeronave? Gente. Europa direito for establish on location. Just now, Europa direito for establish. Prince Final Electric Play approach 1-0 and call tower 118 Tesla 95. 118 95, Europa direito for. Ten 3858 Cog Island descend to correction. Ten 3858 desce para 2000 pés. Ajuste no 098, autorizado a final do procedimento e ele é feito a parte estabilizada. Autorizado a X-ray, descendo para 2018, a parte estabilizada, 3258. São Índia, qual ponto de espera custa no 0? Ajuste no 018, no ponto de espera. Quando pronto, chame torre em 118, decimal 95, azul 9237, tem um bom voo. Parte 3, parte 2, Índia, lá 895, azul 9237, boa noite, tá bom. Oceaner 9012, em coordenação com a equipe Sol, após a passagem do Embraer da Azul à cauda, o senhor tem nível pushback acionamento no portão 4, eu chamei pronto para o táxi, Oceaner 9012. Presidente, após a passagem do Azul, em Bush, Amaral, Oceaner 9012, Bravo. Alô, Salvador, Azul 9217, boa noite. Azul 9217, boa noite, autorizado Alfa, chama ingresso Tetsui Juliette. Alfa chamará ingresso Juliette, azul 9217. Alfa Romeo Delta Lima X-Ray, é o solo Salvador. Delta Lima X-Ray, por gentileza, confirme parte desse encontro e pista de entidade 4. Pista no 7, pronto para cópia. Delta Lima X-Ray, autorizado para Serra Brava Foxtrot Zulu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 350. Pista em uso no 7, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti, controle 120 decimal 8, aciona 5022 para Romeu Delta Lima X-Ray. Fechamento correto, Papa Romeo Delta Lima X-Ray, confirme POB. Feche 1-2 a borda, para acionamento táxi e decolagem no pátio 5, e chame da presente torre na frequência 118, decimal 95, Delta Lima X-Ray, tem um bom voo. Decolou 50, chame o controle 120, decimal 8. Hotel confere, Guarulhos, eu tenho aprovado nível de voo 360, ponto 4. Pronto, 4. Só um minuto, senhor. Azul 9217, livre ingresso, Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, azul 9217. Voo 2043, autorizado para Serra Bravo, Golfo Neu, via Presidente 0, Retango Bravo Eco, nível de voo 360, pista em uso 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120 decimal 8, aciona 5005 voo 2043. Autorizado para o 360, apesulou 10 Taubaté, colocar 10 curva direita, da El Motiva, transição Motiva. Controle 108 e o transporte 5005 ou 2043. Voo 2043 é a saída da El, transição Motiva. Foi cotejado, da El, transição Motiva, voo 2043. Correto, voo 2043, portão 5, chame pronto para o push back, senhor mesmo. Vai chamar no portão 7. Confirme, portão 07. Afirmo, 07. 707. Bono 099, contato radar, 5 milhas, sudeste do VR Salvador. Por gentileza, o senhor pode confirmar o código que nós copiamos aqui e cotejamos 5512 com o tráfego Salvador. Aqui para nós consta como 5552. 5552. Positivo, então vamos ficar 5552. Obrigado. Nada. We want to. Until gate 10, is that right? That's correct. Okay, American 2. Victor 03 taxi via apron 3. Call me ready to enter the main apron, American 230. Okay, call before entering main apron, American 230 here. Or the UV. Salvador, Aeropa 084. Aeropa 084. Good evening. Taxi approved via Alpha and Juliet to stand 11 Aeropa 084. Alpha Juliet stand 11 Aeropa 084. São Salvador Azul do 9984 para prospeccionamento. Pátio 3, aguarde para puxar. Aguardando pátio 3, posição 3, Azul 9984. Copiado, pátio 3, posição 03. Direito até o ponto de espera do cano 0, ajuste cano 0, 18. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 18, décima 95, Oceaner 90, 12, quando a voz. Táxi à direita, via Índia, no ponto de espera, 295, chamará Oceaner 90, 12, grato, boa noite. No solo 54, libere direita, solo 121, decimal. 3858, boa noite, autorizando Alfa, chama o ingresso na Juliette. Alfa, repassa Juliette. 9237, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, 160 graus, 119. Ali decola 10, azul, 9237. Só mais dois minutos de pushback. Certo, então me aguarda. Exatamente. Ok, obrigado. Thank you. 3. Aguarde para o push pega acionamento Altan 3, 1, 9, 7. Recife, 1288, alternando no 260. 288, 260, obrigado, boa noite. Salvador, recebeu o Oceania 90 no 2? Ciente, aguarde. Oceania 90 no 2, autorizado a linha IMC. Ali mantém, Oceania 90 no 2. Pela identificação dessa 050 via chegada a mar. 150 via chegada a mar, pode voadora? Tá. O relacionamento com o ponto do táxi. Papa Romeo Delta Lima 3. Azul 9237, decolou 58, chama o controle. 120 decimal 8. 208, Azul 4. 9237. Contato radar na decolagem do 280, da presente direto Leda, pós do Gabi. Leda, pós do Gabi. Azul, 9267. 3662, da presente autorizado Duna, descendo para 3000 pés. Ajuste no 0 à noite. 2330, pés, pós do Gabi. Entendi sua pergunta e informação. Estacionado no 44, para decolar da cabeceira 17, aguardando somente para cá. E o retáxi, até o ponto de espera da 17. Papapá, novembro é forte. Até o ponto da 17, o retáxi, novembro é forte. Call me when you finish going, sir. Ok, we'll advise when the finishing go, American 230. No 97, algum problema no puxa, senhor? Vai precisar aguardar 2 minutos aqui, o plano 3197. Gente, então a princípio chame para outra autorização de pushback 3197. Agora aí. No 2, autorizado decolar, 160 graus, 099. Livre decolar, 902. November X-Fox, atualizado a linha e manter pista 17. A linha e mantém 17, papapá, November X-Fox. Chanel 9012, decolou 01, chame o controle 120, decimal 8. 1208, 9012. Salvador, boa noite, Oceania 9012, decolou, cruza 1500 pés para o 320, perfil da El 1, Fonte. Oceania 9012, contato radar, suba para o nível 380, saída da El. 380, Oceania 9012. táxi azul 9984, estamos com 69, 2 horas e 40, alternando o Recife. Confiado, azul 9984, táxi aprovado via 43, pátio principal observando o Boeing da American e Índia até o ponto de espera aqui no 0, ajuste no 0 no 8. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 1-8, decimal 95, azul 9984, tem um bom voo. Teste autorizado, pátio 3, principal, o América já está livrando. Na Índia, ponto de espera, chama torre, 118-95, com 1018 no ajuste, ótimo, muito obrigado, até mais tarde. Até mais tarde. 3197, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem da TR da Azul a cauda em direção ao ponto de espera, se tem livre pushback acionamento no portão 3, chame pronto para o táxi, 3197. Após a passagem da aeronave da Azul, está autorizado, 3197, chama de táxi. Chama centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 25, alterno 36 ao 5. É o senador 37, boa noite. Boa noite. Papa Romeo Delta Lima X-Ray. É, alternativa, o senhor falou Natal, mas é o novo aeroporto. Sierra Bravo, Golf. Sierra Golf, é isso? Sierra Bravo, Sierra Golf, é assim, é o progressivo. Liga acionamento, chama o trânsito táxi, Papa Romeo Delta Lima X-Ray. Vai iniciar o táxi, reportará para ingresso no Palisterão no 7, é o progressivo. 2000, Yamaha, Montelha 18. 6310, poder evolução de táxi. Autorizado, acionamento 3-1-0. Obrigado, vamos lá. Autorizado em coordenação 2043. Oi, Salvador, boa noite, o Azul 9984 na Índia, próximo ao ponto. Espera, pronto. Azul 9984, autorizado, decola, pista 1-0. 160 graus, 09 graus. A linha e decola, Azul 9984. Papa Romeo Delta Lima X-Ray, gente, livre táxi, chama para ingresso, Papa Romeo Delta Lima X-Ray. Do Xenai 9012, devido a tráfego, mantém ainda a saída. Gente, 9012. 106, chama o controle. 120, decimal 8. 1208, boa, 9004. Controle Salvador, muito boa noite. Papapá, 9004, Fox, Trot. Papapá, 9004, contato radar, suba para nível 430, saída da El. 430 da El, 9004. Delta Lima X-Ray autorizado a alinhar e manter pista 17. pista. Azul 9984, decolou 07, chame o controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador. Boa noite, Azul 9984. Boa noite, Azul 9984, contato radar, suba para nível 950, saída Conde. 150 na Conde, Azul 9984. É 9012, chama centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 1251, alterna 3325. Chané 9012, obrigado, boa noite. Boa noite. 3215, qual alternado? Campinas. Campinas, copiado 3197, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera do 0, ajuste no 08. Do ponto de espera, quando pronto, chame torre 118 decimal 95, com 3197, tem um bom voo. Copiado, Galeão 1770354, Gol 2043, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 018, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, Gol 2043, tem um bom voo. Índia, ponto de espera da 10395, ajuste no 098, Gol 2043, boa noite. Final de olhar 6-ray, pista no 0, reporte estabilizado no localizador. Salvador, boa noite, Centro 3662. 662, continua a aproximação, cheque o trem de pouso. É uma milha e meia do marcador externo com trem checado. 3-1-0. Boa, obrigado. Salvador, 3662. E a chegada para 2000 pés. Chegada, ponte para 2000, gol na 705. Reposição. Chamou o Papa Romeu Lima, Alfa Tango. Como é que o Fox chama o centro Recife? Em 1, 2, 5, decimal 1, alterne 1, 3, 3, decimal 9, 5. 1, 2, 5, 1, 1, 3, 3, 9, 5, November X-Fox. Qual é a posição no 7? Copiado, pronto para a cópia, o Papa Romeu Lima, Alfa Tango. Lima Alfa Tango, autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot, Zulu, via para Zulu 9, até Congu, após direto a Buco, nível de voo 410. Pista em Zulu 7, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 120, decimal 8, aciona 5037, para comer o Lima Alfa Tango. qual que eu vi? Gentileza, passo o PV para a torre em 1-8, decimal 5, ao inicial táxi Lima Alfa Tango. Oi, boa noite, está 3197, ponto 0, 1-0, pronto. Tem um ponto de espera, está 3197. Não tem um ponto de espera. Tá Romeu, Delta Lima X-Ray, autorizado a decolar, pista 17, 170 grau, 089. Tive decolagem, Delta Lima X-Ray. Motor de Salvador, boa noite, voo 1-0-9-6, tem informação hotel, decolado ao 750. Olá, 096, boa noite, acione a identificação dessa via. Chegada Mari para o nível 050, QNH 10019. Desce via até o 050, 10019. Teria alguma possibilidade de amenizar nosso atraso da presença do WhatsApp? Boa noite, via, Copy that. Could you please confirm your estimated output time? Romeu, Delta Lima X-Ray, decolou 1-4, chame o controle em 120 decimal 8. Roger, early if you're ready, if it's a 45, then I will have your plan pre-approved here on my screen in approximately 3 minutes, sir. I'll call you back as soon as I have it. You're on mic between Lima and Quebec, right? Yes, sir. Roger, sir. As soon as I have flight plan here, I'm going to call you to copy November 676, Officer. All my hosts are free, can't have it. 3662 chamou Sol. Afirmou, livrou. Alfa e Juliette aprovado, portão 03-3662. Alfa de 10-03-3662. Salvador azul 9218, por favor, 1-0 grau 099. 03-099. Usado para Serra Brava, Papa Sierra, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 280, pista em zona 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição IDEV, controle 120, decimal 8, transponder 5043, azul 9218. Procedimento correto, 09218, portão 9, chame pronto para o push deck, acionamento. Antris 1197, decolos 16, chame o controle, 120, decimal 8. Chama aí, boa noite, tá? 3197. Boa noite. Controle Salvador, tá? 3197. 3197, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360, saída da EL. 362, por gentileza, confirme como recebe o solo Salvador nesta frequência. Acabei de modificar o equipamento. Alto e claro, nessa frequência. Alto e claro, muito grato. Bora aí. Number 676 Alpha Sierra, Salvador grounds. Sir. I just got your plan here to Sierra Bravo Kilo Papa at level 430. Are you going to departure from runway 17 or 10, sir? 10. 10, are you ready to copy? Ready to copy. Bravo Kilo Papa via flight plan route. The first area is Upper Zulu 17 at level 430. After the runway 10, right turn on Arbor departure. After Arbor, fly direct to Alpha position. Echo Lima, Echo Foxtrot, Alpha position. Frequency of the departure 120.8, Spock 5051, November 676, Alpha Sierra. Na zero, reporte estabilizado no localizador. Combinado, chama estabilizado, Bruno 705. Alpha Romeo, Bravo, Alpha Romeo, Alpha. Roger, Arbor departure, Alpha Romeo, Bravo, Oscar Romeo departure, and Alpha. After Arbor, fly Alpha, Echo Lima, Echo Foxtrot, Alpha. Okay, Sierra Bravo, Kilo Papa. November 6, 76, Alpha Sierra confirmed. Persons on board. Eighteen people on board, Roger. Please confirm, you are Mike heading to Taxiway Quebec or heading to Taxiway Lima, sir? Roger, heading Quebec to start your taxi. Call tower frequency 118.95, November 676, Alpha Sierra. Roger, clear for startup, to taxi call tower 118.95 with 18 souls on board. Oceana M310 autorizado, pouso no 60, graus 11. Oi, chama Centro Recife, em 126, alterne 125, decimal 45. 2285, alterne 2545, do Alpha Limit Sweep. Is that the estimated output time that you put in a flight plan, sir?